Em homenagem ao nosso mano Glauco e as gatinhas maravilhosas, Desvenda, DJ. Menina selvagem da areia. Oh, oh, oh, oh. Menina selvagem da areia. Deitado na areia. Era tão lindo os seus olhos brilhando, o seu sorriso me encantando. Eu viajava para um mundo tão lindo, só de olhar o seu sorriso. Os seus cabelos flutuavam no vento. Era tão lindo ver o mar. Quando as ondas batiam no seu corpo, eu começava a delirar. Só de percorrem pelo seu corpo, fazendo você sussurrar. Você me beija transando mil carícias, que me leva até o céu. É tão gostoso beijar a sua boca. Mais uma vez, Márcio Goró vem sofrendo com uma desilusão. Gata, jamais me julgue, que eu não te condeno. Eu estou sofrendo com essa louca paixão pela Furacão.